3859, vento 10-0-0-0-1-59, autorizado a decolagem de 5-0. Decolagem de 5-0-0-3-2-5-9. Bom dia, Janeiro 63, na hora pronta. Opa, Romeu, Juliette, papapá, pode prosseguir no perfil. Para 3000, 10, ou no 021, Juliette, papapá. Autorizado 3000, 10-1-0-2-1, Juliette, papapá. Romeu, 2-1. Mantenha a posição no 621. Mantenha a posição no 621. Estabilizado, está 3896. 896, complete a aproximação LF, chama a Torre Salvador em 1 no 8, desse 995. 895, muito obrigado. Bom dia. Juliette, papapá, livre LF, X-Ray para no 0, desse para 2000 pés, última Torre Salvador no 021, forma estabilizada no curso do localizador. Autorizado 2000 pés e LF X-Ray reportará estabilizado no localizador, Juliette do Papa. Aeroporto 083, contact now, receive signal, frequency 125.1, backup 133.25. 1251, backup 13325, era parte 083, thank you. Azul 2590, redução de velocidade para 200, mano. Já está mantendo 200, 2590. Retrato à frente, meia dúzia de milhas, um Golf 200. Gente, 2590. Olha, bom dia, está 3859, 2500, saindo da armota. 3859, contrato na decolagem, ele mantém o nível de voo 340, saída Arbor LF. Arbor LF, 3859. Bom dia, o TAN 3896. TAN 3896, continua aproximação, aguarde pista livre, ajuste altímetro na 021. Aguardando. Obrigado, Elefa 3859. Obrigado, Elefa 3859, obrigado. Sou 2590, se autorização para sequenciamento de tráfego, mantenha presente pro ETORE como limite o curso do localizador. Sob vetoração, mantenha pro limite ao localizador. Meia avistado, cheque o trem, autorizado pouso, pistola 0, vento 180 graus, 149. Pouso livre, tá... 3296, obrigado. Chile 6311, decolou 07, controle Salvador, 120, decimal 8. 1208, bom dia, Janeiro 6319. Novo plano modificado a partir de agora no 307, suba e mantenha nível de voo 095. Quando possível ser estimado para o destino, encerra November, na Salmo e Fórmula. 1405. 4? Estimando o pouso 1-4, 1-5 no destino? 1-4-0-5. Obrigado. Controle Salvador, Bandeira Chanel 6309. 6309, contato radar na decolagem, mantém o nível de voo 360, posso cruzar 2 mil pés, oi Leda. Confirme a autorizada após, viu? Posição Leda. Direto Leda, subindo ao 360, Chanel 6309. Azul 2590, redução de velocidade 170 nós, desse mantenha 3 mil pés. Vou seguir tráfego à frente, redução de 2 horas e 5 milhas com 160 de ground speed. Desse mantenha 3 mil altímetro no 021. 021 descendo para 3 mil pés, 25 na 021. Vou passar o localizador para seguir na aproximação. Gente, o azul deixa pra zero. Qual é a patente da Juliette? E a Alfa guardando o DVD. 90, ciente da informação Índia. Azul 270. Identificação, autorizado a chegar a mar e chame no ponto dela e descida. Chamarei, autorizaria direto Duna em High Speed? Mantenha inicialmente a proa de Mari para chegar na Mari 2780. Mantendo. Salvador, bom dia, Juliette. Serra Tango decolou, pé frio, lotado. Serra Tango, contato radar na decolagem, submantenha o 050, saída lotar. Tango. 3259, pode voar, moto, senhor. Aguarde. 59. Estabilizou o Papa Romeu Juliette, duplo Papa. 7, Papa Papa, 7 aproximação ILS e chame a Torre Salvador em 1 no 8, décimo 9. 1 8, décimo 9, 5, Juliette, duplo Papa. 2590, para o localizador, curva direita para o 1 4 0. 4 0, 2 5 9 0 da Azul. 6 8 5 9. Chame Recife 260, alterna 288. 260, 288, boa. Estabilizado. Papá Romeu, Juliette, papapá, continua a aproximação, aguarde a utilização de pouso, ajuste altímetro, 1021. 1021, Papá Romeu, Juliette, papapá, aguardando. Táxi da Juliette, tá 3896. 3896, táxi via Juliette, portão 5. Portão 5, obrigado. Panima Alfa, se as regras de voos visuais, os nível de voo 095. Para a informação de voo e alerta, monitora a frequência de Recife em 12545, alternativa 2685, Lima Limão. C590, livre LS, chama estabilizado no localizador, separa 12 mil pés. 2 mil pés, livre LS, 2 para 0. Está autorizado, Serra November, Delta Serra, o nível correto disponível 1 mil pés no corredor forte até a liberação do controle, após nível correto disponível 105, decolão 17, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona, 5123, coteja. Não tem nenhuma chance. Afirmo então, corredor axé, curva direita. Afirma, autorizado 105, Serra November, Delta Serra, decolão 17. Eu tenho uma no corredor axé, estrito até o farol da barra, confirma a POB. São 3 Romeu, pushback saneamento. Confirma a POB. 04. 4 a barra, altímetro no 021, para acionamento, chame torre 1 no 8, 95, 1 voo. Hotel Salvador, azul 2790, no parte 3, posição 3 Romeo, por CBS, cancelamento. Azul 2790, autorizado, chamar para o táxi. Autorizado, chamar para o táxi 2790. Doutor, azul 2590, bom dia, visual com o campo. Azul 2590, continua a aproximação, aguarde a visualização de pouso, ajuste o altímetro na 021. Qual descida? Você para o 050, 2790. 050, 2780, grato. Gol 2065, reporte quando visual com a TR da Azul na final do 010. Tá visual, 2065. E a linha mantém cabeceira 1-0. Gente, após passagem da TR, a linha mantém 1-0, 2065. Papá Romeu, Juliette, papá, papá, solo 1-4, primeira direita, solo 1-2-1, décima 1. 1-2-1, décima 1, vai livrar via box do Juliette do papá. Oi, bom dia, o Papa Tango Azul 90 está informado com a parte de quanto táxi. Exo 1 November, livre o táxi, reporte na taxa aí para a fase, chama o time 1-0-2-1. Reporte mais breve, Exo 1 November, ajuste 1-0-2-1. A Alfa reportará antes da Juliette, o Juliette duplo papo. Nossa. Chave de trabalho atualizado, pouso 1-0-2-1-0-2-1. Meia 3-1-1, chame o centro Recife, as frequências 1-2-5-1, alternativa 1-3-3-25. 2-5-1, 1-3-3-25, né? Meia 3-1-1. Ecos 1-9, livre ingresso, pistola 7, reporte aliado e pronto. Vai se aproximando da Juliette, o Papa Romeu, Juliette, Papa, Papa. Juliette, Papa, Papa, táxi via Pátio, Lima, na Lima, chame Torre 18, décima 95. Via Pátio, Lima, quando no ponto de espera, vai chamar 18895, Juliette, do Papa, Papa. Alô, azul 2590 da azul. 2590, táxi via Alfa, mantém posição antes da táxi 1kg. Alfa antes da quilo vai manter o 2590. Papatango Exo 1 November, livre e decolagem pistão no 7, vento 190 graus, 149. Paulo, Salvador, azul 2790, POB 54, autonomia 3 horas, alterando Recife para o táxi. 2710, 154 a bordo, altímetro no 021, no táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 18, decimal 95, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera Torre 2895, bom dia. Azul 2590, táxi para a posição 4 esquerda do pátio 3, atento à aeronave da companhia saindo do pátio. Avisal 2590, pátio 3. Lembra decolar o Zuma 9, controle de Salvador, 120, decimal 8. 208, controle de Salvador, Zuma 9, né? Controle de Salvador, Papa Romeu Juliette, papá, papá, 3, tá saindo. Papá Romeu Juliette, papá, papá. Autorizado Lima, prossegue táxi via pista e reporte liberando na papá. Gente, vai prosseguir via Lima, pista e reportará liberando na papá, o Juliette do papá. Papá, eu fico no 90, decolava no 7. 90, mantendo sem regras de voo visuais, no meu pé, com hidrogênio, com a menos traseira e o farol da barra. Autorizado Recife, nível 370, saída pouca, transição Aracaju, decola da 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5134, proteja. Combinado assim, então, 370, pouca Aracaju, 10, decola, curva esquerda pós, 208, controle 5134, responde 1184 da Gol. Procedimento correto, chama para pushback, acionamento. Chamará. Paulo Salvador, azul 2710, apenas para reportar que tem um FOD próximo à posição 4 no pátio 3. Gente, pode descrever? Salvador de para-brisa. Gente, vamos informar. Próxima posição 4. Estimativo. Vamos informar o... Gente, operações, muito grato. Tá livrando na papal, papal com o meu de 10. Tem frequência livre para o pouso, encerrando a venda ali do hotel. Salvador, bom dia, azul 2710, ponte espera da 10 pronto. Azul 2710, autorizado alinhar e decolar de 10, vento 170 graus, 139. Autorizado alinhar e decolar da 10, 2710. Informa o pátio. Cada barra, onde é que eu estou vendo? Gente, aguarde cópia. 4207. Indicação desse mantém o nível 040, autorizado chegada bom. 040, chegada bom. 4207. Prosseguir a descida via 95094. Descida para 4000 pés, 1094. 4000 pés, altímetro em Salvador, 1021. 4000 comigo, então, vou alugar o... Chama sempre Recife, a frequência do 251, alternativa no 33, decimal 25. 251, 3325, bom, 2065, bom dia. 17, curva à esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5117, proteja. Autorizado, 1990, 2050, 0 mais 0, 27 curva esquerda, descer da mão, apoio direto, controle 1935, 1117 é o ponto. É, o transponder, ele não vai precisar de sair da mão. Controle 120, decimal 8, então afirmo, saída arbor, curva direita, coteja. Arbor direita, baixando 1308, controle. Cotejamento correto, cliente único a bordo, altímetro no 021, no operacionamento chame torre 18, decimal 95, bom gol. O plano modificado a partir de agora 1324, esse para o tipo de tráfego. Não há tráfego naquele setor de conhecimento do controle. Tome livrando 3.500 pés. Plano 094, esse para 2.000 pés, altímetro em Salvador no 021. Livre ele execução e plano 0, chama estabilizado no localizador. 3.000 pés, vando dono autorizado para prosseguimento, plano 094, 1.021 altímetro. É curso novembro, tráfego 10 horas, 7 milhas, rumo nordeste, cruzando 060 em descida para 2.000 pés, é um Boeing 737-800. Aguarde para o cruzamento do tráfego para iniciar a subida. Salvador, contato radar na decolagem, submantém o nível de voo 90, sou da Conde. 90 Conde, tem visual, solicito direto da Cajú. Pô, está presente, vou direto Conde, azul 2710. Direto Conde, 2710. Quer dizer, Tango, frequência livre. Azul 2780, colo 22, primeiro direito, colo 211. 211, obrigado, nosso bar. 0094, bom. 094, complete a aproximação, ele é fechando a torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 1845, obrigado. Mato 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Planejamento correto, chama para pushback de planejamento. Pouso, deixa o time com 021. Passou, escuta, pouso. 780 na escuta. Salve, azul 2780. 2780, táxi via Juliette, 4-3, posição 4 direita. 7, Juliette, quilo 4 direita, azul 2. 780. Zero, nove, quatro, nascido, estado, utilizado, pouso, pista, zero, vento, 170, meu Mike Serra Golf, livre o táxi, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17, a gente vai sempre no 021. Não, número 21, informação Juliette, autorizado São Paulo Congonhas, via rota do plano de voo, nível 360. Decola da pistona 0, curva direita, subida da El, Leda, Motiva. Transponder 5152, controle 120, decimal 8. 360, rota do plano da Elena da Morte, 5152, 120, decimal 8, posição 9. Correto, pronto, gol no 621. Para cortar. Luna 094, solo 32, primeira direita, solo 211. 211, obrigado. Solo Luna 094, livrou. Solo 094, autorizado táxi Alfa, reporte antes da táxi Juliette. Alfa, antes da Juliette, reporte. Salvador, gol no 648. Bom dia, informação Juliette, portão 1, autorização Maceió. Você pode ler ali pronto, cabeceira 17, o Mike Serra Golf. Autorizado, decolar separado. Sim, papai, o meu Mike Serra Golf, autorizado, alinhado e decolado. Pisco 17, o vento 170 graus, 149. Você queria colar, Mike Serra Golf. 350 aprovado para Maceió, rota do plano de voo. Decolando 1-0, curva da esquerda, perfil Pucca, Aracaju. 5162-208 controle. 1648. Obrigado, controle, que eu esteja muito correto, chamo para o feedback. Reportará. 1094, Alfa Juliette, portal 10. Alfa Juliette pro 10, 1094. Romeu, Mike Terragolfo, Nicolau 34, controle Salvador, 1-2-0, decimal 8. 208, obrigado. Bom dia, papai Romeu, Mike Terragolfo, decolado, está sua escuta. Terragolfo, e saída Arbor, Arbor, vigilância. Você. Haveria possibilidade da radial 290? Qual que eu percebo sair da árvore, então? Ok. Azul 4207, visual com a pista. Afirmo. Complete visual, chame a torre 118, decimal 95. Azul 4207. Torre 1895, gratão. Torre Salvador, bom dia, o Azul 4207. Avisada, sinal de LS. Azul 4207, tráfego avistado, cheque autorizado pouso, pistola 0, vento 1.0 graus, zona 3. Três pouso na 3 ou azul 2? 4, 4, 207, por exemplo. Essa informação, Juliet, desce via chegada Ari para 2.000 pés, ajuste no 021. Mari, até 2 pés, 021, voo, processo 39. Saída Coral com curva à direita, 0263 no transponder, 1208 é o controle. Azul 1770, cotejamento correto, chama para o posto de acionamento. Trabalhar para o posto. Do novembro, controle. Não, 6.710 em ascensão até nível 05. Chame agora o centro Recife, a frequência 1260. Pois não, frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85, antes do novembro. 25, 25, 25, haver a possibilidade para o Mike Serra Golf da proa 300, mantendo 3.000 para livrar a formação na proa? Autorizado. 300 autorizado, Mike Serra Golf. O estimado do Mike Serra Golf na localidade vai ser o 1436. E 1436. Azul 4207, solo 39, primeira direita, solo 211. Direita 211, obrigado. Pessoas a bordo e autonomia, o Xenemel no quadrado. Xenemel no quadrado, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 1-0 via Índia. Próximo ao ponto de espera, chamador 1-9-9-5, altímetro 1-0-2-1. Solo Azul 4207. Azul 4207, autorizado táxi Alfa Juliette para portão 3. Alfa Juliette, portão 3, 4207. Papatango Romeu Golfito, livre o táxi, recorte na papagem, estativo 1021. Identificação. Zona 0134, controle 120.8. Serra Golf? Guarde, Serra Golf. Golf. 03198 permanece sob vigilância. Autorizado, descida para 2.000 pés via chegada Mari, ajuste no 021. 03198. Para 2.000 pés via chegada Mari. Ajuste 0021, alguma possibilidade de wipe-up? Negativo, você vai manter o perfil da chegada à malha, autorizado via até 2.000 pés. Autorizado via até 2.000 pés, no perfil da chegada, 0021. Controle Golo 639, solicita curva esquerda, evita a tomação, ideal de deitar. Informe a proa e por quantas milhas há a necessidade de desvio? Proa 050, aproximado de 15 milhas. Está autorizado, Lucas 39? Autorizado a proa 050 até 15 milhas. Informe nas 15 milhas. Quente. Proa 739, copiou? Afirmo, vai. Proa 050 por 15 milhas e vai informar nas 15 milhas. Mike Serra Golf, autorizado a ascensão nível 080. 080, Mike Serra Golf. Está presente, cancela. Instrumento, prossegue visual, final 085. Zero ascensão, nível 085. Lando modificado aos 43. Mike Serra Golf. Golf. Guarda Pro 038, voo 1739. Pro 038, sente. Bravo Delta para o táxi, parte 3. Reposta táxi vai passar como número 3. Ajuste ao time, trono 02 anos. Juliette, Bravo Delta. Tá pronto, Romeu Golf Vita? Romeu Golf Vita, prossegue táxi via pista. Reporte liberando táxi em Lima e chama o solo em 121, decimal 1. Azul 2710, tá na escuta, Salvador? Na Lima chama o solo no 211. O Chile 6140 pronto? Eu sou confiável, chamada Cajuna 03, seu nome, diga meu, Azul 27 no zero. Voo 939 já abriu o WhatsApp. 739, passou o vetor. Foi na proa 060. Limite o custo do localizador. Autorizado descida para 2000 pés, 1739. Voo 1739, curteu? Afirmo, proa 060, limitado pelo LOC, voo 1739. Afirmativo, está autorizada a descida nessa proa para 2000 pés, ajuste 1021. Ok, 2000 pés, 1021, no voo 1731. Gol 1621, após a rolagem do Airbus da Avianca, Lima mantém cabeceira 1-0. Após a Avianca, Lima mantém, 1-2-1. Já estamos em lua, retaguarda do Romeu Golf Vita autorizado, até o Pat 3. Retaguarda, Romeu Golf Vita, até o Pat 3, 2-0. Bravo Delta, como número 3 na retaguarda, estamos em lua autorizada até o Pat 3. Controle de Salvador, 120, decimal 8. 208, tá bom. Bom dia, 140, decolando. 140, suba via saída Puca. Atenção nível 350. 350, Puca. PLS, ajuste no 021, permanente, informe estabilizado. Ok, chama estabilizado com 1021, Copiei, comandante, eu não copiei. Autoriza a malha acima de 2509? Está autorizado. 3109. Via rota do plano de voo, nível 100. Cola da pista 10, curva esquerda, subida a Momo. Transponder 5140, controle 120, décima 8. Autoridade 160, colonel 90, curva esquerda, saída Mombo, 5140, 208, Romeu Romeu. Confirmando o destino, Serra Novembro, Tango Romeu. Sim, Serra Novembro, Tango Romeu. Correto, parte 3, chame pronto, Romeu Golfito. Bora, Romeu Golfito. Táxi, voa no 648, 149, a bordo, 2 horas, Aracaju. Voa no 648, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, via Índia. Próximo ao ponto de espera, chame a torre, 1-1-8-95, altímetro 1021. E 21, 18-95, bom dia, 1-1-4-8. Estamos de leste, estamos Zulu, autorizado, Serra Novembro, Bravo Romeu Barreiras, via rota do plano de voo. Nível 100, decola da pista 10, curva à esquerda, subida a Momo. Aciona 5136, controle 120, décima 8. Correto, Juliette, estamos no luto, tem livre acionamento, champagne. Juliette Bravo Delta autorizado, Ilhéus, via roda do plano de voo, nível 100. Cola da pista 10, curva à direita, subida coral. Aciona 0274, controle 120, décima 8. O Juliette Bravo Delta autorizado, Ilhéus, com a centena, via roda do plano de voo, da roda 10, coral, 0274, 08, o Juliette Bravo. Botão Juliette Bravo Delta, cotejamento correto, chame pronto, parte 3. Voo 621 no contato radar, via saída da EL, vigilância. Atenção nível 360. Podemos voar direto nele, senhor? Seu perfil da saída da EL, no 621. Mantenha o perfil. Pode esconder o visual com o bang da companhia na final, no zero. Botará. O Mike Serra Golf solicita sinal 1905. Autorizado ascensão 1905. Ok. 648 após passagem da aeronave da companhia, alinha e mantém cabeceira 10. Sim, aqui no 648. Gol no 739, tráfego avistado, cheque o trem, autorizado com o pista 10, vento 170 graus, 139. Marchou, salvou. Autorizado o pouso, pista 10, gol 1739. Eu fico em condições visuais, a gente em Salvador no 021, informe para a descida. Dan 3198, tráfego que o precede passando marcador externo no momento. CSV a 2000 pés, autorizado ILS, ajuste permanece no 021, informe estabilizado. Dan 3198. CSV autorizado ILS, informe estabilizado, Dan 3198. Ela é 6140, controle. Cruza nível 140, chame o centro Recife em 125 decimal 45, caso negativo 126 decimal 85. 2545, obrigado, tem um convite. Direto rotatório. Salvo, passando de Juliette Bravo Delta para acionamento 43, da compasta bola. Livre acionamento, chama o táxi, Juliette Bravo Delta. Para o táxi, voo 11, 1964, PAB 138, 3 horas e 20, Fortaleza. Voo no 184, táxi autorizado até o ponto de espera da pistona 0 via Pátio 1 na Índia. Próximo ponto de espera, chamador 1985, altímetro 021. Pátio 1, ponto de espera 195, voo 1184. Voo 250 para 290. Voo 1162, acione identificação. Terça, via chegada Mário para 2000 pés, ajuste no 021, gol 1162. Fechando via para 2000 com 1021, gol 1162. Fechamento 118, décima 95, altímetro no 021. Sobe de espera 18, 95, ajuste no 021, ajuste no 021. Salvador, bom dia, voo 739, Lima. Voo 739, autorizado, táxi via Alfa, reporte antes do táxi Juliette. Via Alfa, reportante Juliette, voo 739. Voo 642. Bom dia, 1184, gol, ponte zero, pronto. Voo 1184, autorizado, aliar e manter, cabeceiro na zero. Manter na zero, 1184. Estamos o Lula, táxi autorizado até o ponto de espera da pistona 0 via Pátio 3, Pátio 1 Índia. Próximo a ponto de espera 2, 198, 1095, altímetro 1021. Pátio 3, pode esperar 10 via 1021. Decimal 1. Caso negativo, 133, decimal 25, gol 1621. 251, 3625, 621. Oi, Guilherme, está 3, 1 mais 8. Decimal 8. 208, agora 648. Rapaz, triplo Romeu Lima, precisado decolar de pistola 7, vento 170 graus, 129. 1.500, apertura Puca. Ia sair da Puca, vigilância, ascensão nível 350, gol 1.648. Ia sair da Puca para 350, agora 642. Juliette para você, manter quando espera. 39, Alfa Juliette, portal 62. Ok, 62, eu vou 1739, ligado. Chave travada. 3198, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste altímetro 1020. Aguardando o livre pouso, 3198. Gol 1184, autorizado decolagem pista 0, V1, 1070 graus, 129. Livre decolagem, 1184. Para informação, um tráfego, um Bravo F58, decolou agora da pista auxiliar 17, prosseguindo à direita na saída Arbor, não interfere. E o Boeing da Gol iniciando rolagem pista 0. 731-98. Uma Patrícia Romeu Lima, decolou 58, controle Salvador 120, décima 8. Dito, confirmar o estacionado? Sim, estacionamento. Atrevi o estacionamento, chama para o táxi, só meu conflito. Romeu Lima, via saída da arma. Romeu Lima. É possível sair direto na radial 245, destino? Justamente mantém a saída da árvore, Romeu Lima. Valeu. Gente, Guardião 05, aguarde, por gentileza. Tá 3198, autorizado com 0, vento 180 graus, 129. Livre pouso 90, tá 3198. Voo 1-1-2-4, decolou ao 59, controle de Salvador, 120, decima 8. 208, 1-74. Guardião 05, é a torre. Autorizado, comprou a Noroeste, 500 pés, acionando o transporte padrão, 1-7, 1-5. Reporte quando fora do sol, vento 1-8-0 graus, 1-3-9. Saída Fuca, estação nível 370, vigilante. Saída Fuca para 370, gol 1-1-8-4. Taxa Romeu Golfista 4 a bordo 4, salvador. Taxa Romeu Golfista, taxa autorizada até o ponto de espera da pistão no 0, via parte 3, parte 1 Índia. Próximo a ponto de espera 2, 1-1-8-9-5, altímetro 1-0-2-1. 1-0-2-1, ponto para 2-9-3. Graças. Direto no Zulu, mantenha a ponte séria, aguarde. Está para o solo, guardião, 0 Fuca. Zero vida bom. Guardião 05, está para o solo. Guardião 05, decolou aos 1400, prossiga para a Noroeste, chama o controle 120.8. Camaral 208, guardião. 1-0-9-4, para quatro. Próximo. 1-0-9-4, autorizado para Fortaleza, via rota do plano de voo, nível 370. Decola da pista 1-0, curva esquerda, subida Momo, transição Frutti. Transponda 5403, controle 1-2-0-8-0, para o boost de acionamento. Autorizado 370 para Fortaleza, decola da 10, perfil Momo Frutti, vai rota até a 5003, é o controle, é o transponder. Controle 1-2-0. 5403, o gol no 0-9-4. 5403, bom. Gol no 0-9-4, protegimento correto, chama para pushback acionamento. Azul 2770, autorizado pushback acionamento, chama para o táxi. Chamará para o táxi, azul 2770. Guardião 05, prossiga o controle. Decolou de Salvador, está com proa 290, 1010 para Salvador de Jesus. Azul 4207, autorizado para Guarulhos, via rota do plano de voo, nível 360. Cola da 1-0, curva direita, subida da El, Leda, Módico. Transponda 5415, controle 120, decimal 8. Autorizado 3-3-0 até Guarulhos, 5-0, curva direita, saída da El, Leda e depois Módico. 5-4-1-5-1-2-0-8. Azul 4-2-0-7 vai chegar em relação ao piso. Azul 4-2-0-7, gente, o atendimento foi correto, chama para o chegar solo Salvador.